Jerônimo, a voz. Sentimento que não passa. Como pude me entregar? Faz 3 dias que eu não durmo. Você não atende as minhas ligações. Me atenda, por favor. Qual o homem que nunca errou? Se eu errei é porque eu te que nunca